3304, chame o centro Recife, frequência 128.8, alterna 126.0. 228.0, obrigado. Romeu até Julieta, contato radar 33 mil, sudoeste de Salvador. Oitavo, para interceptar a chegada mar. Repasse para a descida. Confirmando manter a posição de aguarde no portão 08, a aeronave da Gol vai partir no portão 07 após o completo parqueamento da aeronave autorizado para o estacionamento no 08. Esse aí, todos, após o parqueamento da aeronave da Gol 07, autorizado após o ataque 03-63. 4, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Agora o Thiago Sango, via rota do plano de voo, na rua de voo 360, sai da Arbo, após voa posição elétrica. Decola 590, curva à direita, após 5553 e controle Salvador 1208. Tirando Curitiba com plano de rota na 360, decola na Arbo, depois elétrica. Levada a 10, curva direita, transpondo 5553, controle de 1202, está 38. 3859, correto, confirma plano de pushback acionamento do 04. Ah, vou chamar quando está pronto, 3859. 3859, informo que a aeronave da Gol aguarda a liberação do portão 04. Tá, ok. Solo Salvador, muito bom dia, eu vou no 84, de boa, senhor Alfa. Vou no 184 Alfa, mantenha-se da Juliette, vai aguardar a liberação do portão 04. Antes da Juliette para o portão 04, vou no 184. Vou no 184, vai aguardar antes da Juliette, liberação do portão 04. Afirmativo, cortejado, vai aguardar antes da Juliette para o portão 04, estou aguardando liberar o meio. Salvador, Oceané 6319, por gentileza, autorização Guarulhos. Salvador, Oceané 6319. Qual foi a aeronave que chamou o sol? Oceané 6319, por gentileza, Guarulhos. Fala, Salvador, 6319. Salvador, 3859, pushback. estacionamento no 4. Solo para a equipe do gol 1184. Sim. 3859, pushback, acionamento no portão 4. Autorizado, autorizado 04, chama o táxi 3859. Autorizado, chama o táxi 3859. Posicionei a 6309. Consiga a 6309. Autorização Guarulhos, beleza? Aguarda só um minuto, prepare da Elza da Morte. Aguarda. Barra Meta Juliette Serra, desça para 2.000 pés, autorização ao procedimento LS78, opção 1.0, é estabilizado. Ok, S42 para 2.000, estamos na turna. Autorizado direto à turna, para Barra Meta Juliette Serra. Autorizado direto à turna, cobrar. E alternativa? Não. Gente, o T3063 até através do 62, aguarde para prosseguir. Fosco, risco autorizado, alinhar e decolar, pista 17, vento 1.00 graus, 1.3 dois. Em autonomia, 3 horas de tempo. 3859, autorizado táxi de Índia, ponto 010, estou indo na direção 95, a gente volta 1.090. É, então ali ainda está passando da 1.090. 184, direto Juliette, portão 04. Está atento ao Airbus atando através do portão 04. Juliette, portão 04, atento ao voo 1.83. Da 3663, atento ao Boeing da Gol, após a passagem do mesmo, parqueamento 04, utilizado até o ponto de como 02. Sou em Salvador, no 2.195, a gente está ao chão de Ender, Oscar Whisky, decolou aos 37, para o Itapuã autorizado, chamou o controle 120, decimal 8. Na controle 120, decimal 8, 9, 9, 9, 9. Autorizado Guarulhos, Índio 360, Pedro do Ministério Salvaté, da Elda da Mótica, já falando da Ministério da Direita, 5750, 208, né, Reira Vila. Vila Crise do Rumo, o treinamento correto, chame para o Chibé Cacionamento, portão 02. Vai acabar, né? Salvador, bom dia, 3859, pronto no motor. 3859, autorizado, aliar, decolar, pista no zero, vento 090 graus, 119. Autorizado, aliar e decolar, da pista no zero, 3859. Salvador, mais um braço com isso, decolar, dá um no céu, se não correr do axé, 1010. Papai Romeu, mais um braço com isso, que mantém as condições visuais, se do axé, 1010, só pode ser da barra. Reportar para a barra, mais um braço com isso. Do Salvador, bom dia, 2772, informação Índia, nível 160 para Porto Seguro. 2772, aguarde Porto Seguro. Agora. Pan 3663, autorizado alinhar e manter pista no zero. Aguarde autorização de pouso, como aeronave aliada na cabeceira 1-0. Aceita a aeronave aliada 1-0, só uma atenção nossa com 510, vai desviar e pouso no 1-7. Hotel Juliette Serra, ciente. Chame para o Mundo Triega. 621, no via chegada Ponce, desça até o nível de voo 060, ajuste na 016. Justamente mantendo o perfil, aguarde a autorização, gol no 621. 3663. Chanel 6250, chegada a Mari, desça para o nível de voo 050, ajuste na 016. Sente. Negativo. 3859, informa o tráfego 3 horas, 4.5 milhas, rumo sudoeste, mantendo 085, Bravo Eco 36. Gente, porém não avisa 3859. A Barra Meu Quilo Índia Quebec, informa o tráfego 11 horas, 4 milhas, rumo oeste. Passando 045, restrito ao 070, é 2320. Gente, que dizer que é bem. Papá Romeu, na vida, eu acho isso, e quando é possível estimar de pouso? Barro mesmo, a vida com isso e quando possível estimar de pouso. Informo que por sua estação do controle está restrito no nível 070 até 15 milhas de Salvador. 070, 15 milhas de Salvador, já 3663. Chame controle Salvador, 120, décima 8. 208, chama lá. Tenho 070. Barro meu, Kilo Índia Quebec, confirma a posição. Radial 230 de Salvador, 2 milhas, está passado, mantendo 085. Está com o tráfego no Tiquez aqui, posição de 1 hora. Gente. Já 3859, tráfego superado, submantenha sem restrições, nível de voo 360. 360, sem restrições, está 3859. 5, curva esquerda. Faz pela direita da 17, reporte na final. Reportará na final da 17, seu problema. Abarra o meu 90 com isso, confirma o estimado de pouso. Gol no 648, via chegada Mari, desça até o nível de voo 070, ajuste na 06. Salvador, está 3663. São 3663, contato radar na decolagem, via saída da EL, tudo restrito, nível de voo 070, direto Leda. Direto Leda, restrito 070, está 3663. Está travado. Hotel Juliette Serra, ajustado, pouso autorizado, pistão no 7, vento 090 graus, 132. Autorizado, pouso, grato, pai. Saída 1 para a Serra Novembro, Juliette Delta, Guardi 4. Provável seria Momo. Deploa 235 da presença, para entrar um pouco para o interior. Eu preciso ver se acabar o meu quilo em Quebec. Confirma aeronave? Não, com 2065. 2065, provável saída é a Dael Lida Motiva. Dael Lida Motiva, 2065. Salvador, acionamento 6111-02, puxe, acionamento. 6311, autorizado, pushback, acionamento 02, chantage. Puxa, acionamento. Azul 2772.4. Pronto, 2772. Bravo 2772, autorizado Serra Bravo, Papa Serra, via Golfo 677, nível de voo 160, saída Floral, decolada 0 com curva direita, código 5577, controle em Salvador, no 20980. Sim, está nível 960, ponto seguro, decolador 0, curva direita, saída Coral, Golfo 677, transponder 5577 e controle 208, azul 2772. Salvador, está 3733, no 25, para puxo da aeronave. Confirma aeronave? Está 3733. 3733. Polêmico, equipe de solo, de modo efetuar pushback simultâneo para a aeronave Del Chanel, portão 02, autorizado. Autorizado em conjunto com o Chanel, da 3733. Equipe de solo de manda efetuar pushback simultâneo com a aeronave da Tano 05. É 48. Contra isso, está solicitando a frequência que o senhor escutou a conversa telefônica? Foi a 13395. 133955, grata. 13859, chame o centro Recife, frequência 128.8, alterna 126.0. Recife 228, ainda 260, para 3859. Bom dia, obrigado. Bom dia, bom voo. Oxalém 6250, informa o tráfego 12 horas, 21 milhas, rumo sudoeste, contorno 085, Bravo Eco 36. Gente, 6250. Abarro meu quilo, Índia Quebec, informa o tráfego 12 horas, 20 milhas, rumo nordeste, passando 095 para 050, Airbus 320. Código 5563, controle Salvador, 120, decimal 80. 0, tráfico superado, desça para 2 mil pés, ajuste no 096, autorizado trânsito, segmento ILS, Whisky, correção X-Ray da 10, até estabilizado, Oceania 6250. Descendo para 2000, 096, reforço será estabilizado em ILS X-Ray 6250. Oscar, acionamento no seu critério, reporte, preparo táxi. Bono 648, vou direto TAP, informa o tráfego nessa posição de 12 horas, 17 milhas, rumo sudeste, mantendo 085, Bravo F36. Direto VIP TAP, mantém 2309, vou no 2. Bono 648, livre velocidade. Livre velocidade, no 2. A barra meu quilo Índia que é 10, informa o tráfego 12 horas, 24 milhas, rumo nordeste, passando no 30 para 090, Boeing 737-800. 3733, autorizado táxi com número 2, ponto de pé, 90, Torre Salvador, 1-8-9-5, ajustou ótimo, 1-9-6. 1-0-6, segue o avião na ponte 0, tá? 3733. Zero, bom domingo. Igualmente, bom voo. Paulo meu, o uísque Gobiós, que até foi autorizado, reposta na papá. Lama 621, reduza para a velocidade de 2009. Pistão no zero, vento 090 graus, 139. Ali decola, né? 3, 1-1. Tudo bom, tudo bom? 0-7. 0-7. Reporte aliado pronto, cabeceira no 7, ajuste no 0-7. Meia guarda para pegar leão, prepare saída da Eulia da Irumi. Luna 621, operação para sequenciamento, curva direita pro 240, limitado pelo localizador. Para 3733, ponto espera pronto. Para 3733, manter o ponto de espera. Manter o ponto de espera para 3733. Luna 648, tráfego superado, agora 3 horas, meia dúzia de milhas, rumo sudoeste, travo F36, mantendo 085. Sempre agora, 648. Salvador, eu vou 2065, pegando atualização, estamos pronto para fora. Luna 621, deixa até 4 mil pés. Colão 56, chame controle de Salvador, 120, décima 8. 208, né? 3-1-1, bom dia. Final do passo 3, o 3-7-3. Ciente, então considero o eixo de ingresso via Juliette livre. Ciente, solicita manter a presente posição por uma questão técnica do 3-7-3-2-1. Gente, só confirma pra mim se a entrada da Juliette para o pátio principal tá livre. Luna 648, sem restrições, vista para 2 mil pés, ajuste no 016, autorizado de sinal de procedimento LS, ações da pistão no 0, reposta estabilizado. Autorizado, desce para 2 mil no 016, reposta estabilizado no 642. Eu de voo 360, saída da El, beleza, morte adequada, 1-0 com curva direita, código 5013, controle Salvador, 120, decimal 80. Autoridade de voo 360, via Pernambuco, 1-0, Salmacete, Guarulhos para o voo 360. Recorda que estamos 0 com curva à direita, após o centro da El, direção 80, morte adequada. O 2065, protegimento correto, chama pronto para o chiveiro de acionamento. Confirma o portão. O portão 9, depois dará para o acionamento, o 2065. Pronto, dona. Pronto. iniciando falagem na pista auxiliar. Ciência no 096, aguardando 6250. Fala 2772, sobre retorno para o leite, depois você tem retornar para a posição 243, 2772. Ambiente retornando. Ah, é possível fazer o C60 aqui na presente? Afirmativo, como achar mais conveniente. Sim, será 2772. Inicialmente, pessoa número 4 na aproximação. Oscar decolou 158, chame controle Salvador 120 décima 8. 08, boa. Decolou 175, limitado pelo localizador. Esse 0, tráfego ao estado, pouso autorizado, pista no 0. Retorno 90 graus, 149. Autorizado pouso, pista 10, chame 6250. Subindo para o nível de voo 080. 3500 após bomba, o voo de Oscar. Duna 621, autorizado Serra Vita 368, reporte passando Serra Vita 366. 368, batalhando 366, bola 621. Papai Romeu, Whisky, Golf, Oscar, após 2500, autorizado curva pela esquerda, direto Mongo. Após 2500, esquerda, Mongo, Golf, Oscar. Romeu, 21, desça para 2500, serve ajustão 096, autorizado ILS, Whisky, após passando Serra Vita 366. 2500, também fechei, se for, teremos 366, Romeu, Azul 5196, informa o tráfego 1 hora 16 milhas, rumo sudoeste, mantendo 085, Bravo Eco 36. Controle Salvador, Gol no 648, no localizador. Gol no 648, complete sinal de procedimento ILS, FTA da prisão 90, chamitor em Salvador, frequência 1118, decimal 95. 1-1-8-9-5, Gol no 648. 2-1-1-9-0, Chiné 6-2-5-0, boa. 2-5-1-9-6, autorizado direto Itaque. Controle Salvador, bom dia, tá 3726, com a ilha, cruza o 1-6-0-5-0. Tá 3726, via chegada a Mari, desce até uma centena, ajuste na 0 no meio. Chegada Mário, 1096, Sam, 3726. 5196, autorizado desse é para o nível de voo 050. 648, final da 10, bom dia. 1-648, ajuste 10 no 6, tráfego avistado, voo autorizado, pista no 0. 1-10 graus, 139. Livre pouso na 10, agora 62. DCT Irume, Euronave 857, Moço. Nível de voo 360, saída da EL, Leda, Irume. Decola da pista 90, curva direita, código 5011, controle Salvador 120, 180. Bom pouso. 621, ajuste no 096, continua a aproximação, aguarde a autorização de pouso, número 2. Número 2, 1-3-3-25. 3-3-2-5, primário, 3-1-1. Sim, ativo, voltou. Azul, pode ser 90. Azul, Alfa, S290. Sim, senhor, estamos no pátio 3. Solicito rebote para o gate 3 do pátio principal. Deixará o portão 08 livre. Autorizado decolar, pistão no zero, vento 1-0-0 graus, 1-4-9. Iniciando decolagem, já 3-7-3-3. Confirme. 2-5-0-9. Gente, são 3-7-2-6, com configuração indicada. 5196. Solicita uma feira para 0506 por 10 milhas, por aí que está mais para massagem. Você desvia o 5196 após desvio, autorizado Duna. Descendo para 2 mil pés, ajuste 0906, autorizado final de procedimento LSF3. Aproxima 0 é passabilizado. Após desvio, Duna e 10 para 2 mil. Chame controle Salvador, 120.8. 120.8, está 3733. Controle Salvador, está 3733. São 3733, contato radar na decolagem, via saída da El, submanto em nível de voo 360. Subir via saída da El para o nível 360, TAM 3733. Repara 2704, autoriza a descer para o nível de voo 050. 050, deixa eu ver o passo. Pegue da rua, puxou, da companhia puxou no 09, já está prestes a iniciar o carro. Papá Romeu, Kilo Índia, Quebec. 04. Nada encerrado, mantenha 085 em condições visuais. Chame o controle Léo, frequência 120, décima 1. Aqui está a Juliette, ano 648. Portão 62. Juliette 62, não é para 3. Está 3733. 8-2 a bordo, 4 horas e 5 minutos de autonomia, treinando galeão, voo 206. Tamari, sente informação ainda. São 3896, viu chegar Tamari, deixa para o nível de voo 060, ajuste na 06. 060, vou só 3296. 21, décima 1. Papa Romeu, Charlie Alfa Tango, taxi autorizado, reporte na Romeu. Companhia parqueando no 62 agora. Faz o contrato parqueando na espera nada. Autorizado, então ponto espera via Índia, ponto espera 2 Salvador, no 1-9, 2 Salvador, deixa eu continuar agora pra mim. No 096, até o ponto espera com a torre lá em 895, 206. Salvador, 096. Movimento 100 graus, 149. Então 3896, sem restrições, desça para 4 mil pés. Ajuste na 096. 4 mil pés, sem restrições, desça para 3896. 1226, o último golpe ótimo. 1226, ciente, grata. Decolou ao 09, chame o controle de Salvador, 120, décima 8. Vai chamar o controle 12080, grata. Papai Romeu, Charlie Alfa Tango, prefira? Decolou 97, comprou a Nordeste, pro lado do buraquinho, pra ingresso no corredor forte no meu pé. Papai Romeu, Charlie Alfa Tango, acione código transponder 0170. Acionado 0170, modo Charlie, Alfa Tango. X-Ray, mantenha-se em condições visuais no 1500 pés, ajuste na 096, na escuta do controle. Na escuta, Lima Kilo X-Ray. Lima Kilo X-Ray, confirma o tipo de equipamento. Papá, Alfa 34. Então, 3726, informa o tráfego 12 horas, 9.2 milhas. Como Nordeste, mantendo no 1500 pés, um PA 34. Isso até 3 mil pés, autorizado final do procedimento LS X-Ray da pressão 0, está estabilizado. 3 mil, X-Ray da 10, pressão estabilizado, está ciente do tráfego. Azul 5196, chame todo Salvador, frequência 118, decimal 95. 1895, obrigado. Torre Salvador, azul 5196, bom dia, está estabilizado, Guilherme. Azul 5196, ajuste no 096, continua a aproximação, aguarde a autorização de pouso, informo a aeronave, iniciando a decolagem na 10. Decolagem. Controle se desejar, ele vai tirar que pode voar a 1000 pés, ok? Ok. Se desejar, o Lima Kilo X-Ray poderá descer para 1000 pés. Deixa para o 1000 pés em condições visuais, só para Tango Lima Kilo X-Ray. Ok, descendo para 1000 pés. Então, 3733, chame o centro Recife, frequência 133, decimal 25, alterna 133, decimal 95. Centro Recife 133 decimal 25 ou 133 decimal 95, TAN 3733. Whisky Golf Oscar, prossiga. Você prepare Pucajá, Maracaju. Papá Romeu Whisky Golf Oscar, plano de voo modificado 1-2, 1-3, desça em condições visuais até 4.500. 8.6, corteja, táxi autorizado via táxi principal Indial, ponto espera Torre Salvador, número 3195, Lógico do Altino, turno 096, fica tentando andar da companhia no 62, não tinha o efetuado completo de marchamento, porque estava sem baixo da Gol 2065, decolou 1-3, chame o controle de Salvador, 120, vai chamar 8. 3-0-8, bom dia, bom domingo a todos. 3-0-6-5. É forte, para ingresso, parte principal. Afirmativo, de ser no rebote, tomara para ingresso, parte principal. 1-8. Bom, no Rono Nauro, de 1-8, final Salvador, está 3-2-9-6. Controle Salvador, bom dia, gol 2065. Gol 2065, bom dia. Contato radar na decolagem via saída da EL, sub, mantenha nível de voo 360. 360 da EL Leda, gol 2065 via. Me descida nível de voo para altitude de 2.000 pés, ajustado na 097. 2.000 na 07, isso é possível, Duna? 8.9.000, autorizado da Cruz de Duna, aguarda autorização do final do procedimento. Ok, 2.1097, na procedura, aguardando a operação do procedimento, 73896, graças. A Patango Lima que vai sair na proa do CEAS, antiga rotatória, reporte visual com o campo. Já visual com o campo, Lima que vai sair. Haja transferência para Patango Lima que vai sair. Afirmativo, Lima que vai sair. SX6, Sandro Torre 198, decimal 95. 295, obrigado, bom dia, 3372. Muito bem, mantenha a posição. Ele é SX6 da pista 10, reporte no curso do localizador. Aprovado, interceptação do SX3, dono 0. Reportar estabilizado no lote, 3296. Mantenha antes que eu diga assim, informa que a sua transmissão tem um barulho muito forte de como está em Maldir. Voo 394, via chegada a mar e desça até o nível de voo 060, ajuste no 06. Salvador, Força Aérea 2704, pingue mantém 050. Força Aérea 2704, mantenha 050, chame o sinal Salvador, frequência 119, decimal 8. Afirmo, bom dia, passando o marcador externo visual, baixou e chegou. Com 3726, ajuste no 06, autorizado pouso, pistão no 0, vento 100 graus, 169. Autorizado pouso, 10, para 3726. Patango Lima, Tio X-Ray, chame Torre Salvador, frequência 118, decimal 95. 118, 95, um grato. É Salvador, o Patango Lima, Kilo X-Ray, na escuta. Patango Lima, Kilo X-Ray, autorizado, final 17, reporte no Através da RMA. Já foi para Através da RMA, autorizado 17, Lima, Kilo X-Ray. Não foi desenvolvida, pronto para ingresso, a parte principal. Cliente, mantém a posição e aguarde para ingresso, a parte principal. Maravilha, mantendo a posição, a desenvolvida. Santos 4. Pronto. Autorizado Recife, Santos 97, tá no nível de voo 370, sai da Puca, Jamaracaju. Decolo 90 esquerda, código 5025, controle Salvador na 20 decimal de 7. Autorizado Recife 370, pergulou 97, decolo 90, coroa esquerda, Puca, Aracaju. 5025 e 9208, tá pronto, portão 4. Controle. 0094, cruzeiro descida até o nível 0620 em redução para 2309, número 3 na aproximação. Voo 2065, controle. É 3065. Voo 2065, chama centro Recife em 133.25, alternando em 133.95. 3325, alterno 95, bom dia, bom domingo. Boa noite. Fecha o limite de vocês. Já está tendo sem forma estimada para ingresso no terminal? Estou livrando a CTR, vou manter sobrevoo na Praia do Forte. Gente, reforço, mas quantos minutos permanecerão de sobrevoo? Vou permanecer com mais aproximadamente 10 minutos. Tem um reporte para o retorno, chama o retorno, tem frequência livre da presente. Vai reportar para o retorno, já reportando o livre da presente. Sinal no zero, e tráfego adicional, passa 34, para pouso na 17. Sempre temos os tráfegos, visual coronado alinhando, 3896. 3726, Alfa, Ponte, Antônio Alfa, Ponte, Antônio Alfa, Ponte, Antônio Alfa, Ponte, Antônio Alfa, Ponte, Antônio Alfa, Ponte, Antônio Alfa, Ponte, Antônio Alfa, Ponte, Antônio Alfa, aqui no X-Ray, Sola 21, autorizado backtrack, taxi via pista, reporte utilizando na Romeu. Aquilo que eu ia vou coordenar. Passa do seu 2006. Nessa tua tem condições de interceptar o curso localizador? Confirme. Tem dito que tem condições, reposta no curso localizador, força da D704. Imagem 86, decolou os 22, chame controle de Salvador, 120, décima 8. 208, cronômetro, também adianta. Para o táxi, tem 132 a bordo, 3 horas e 30 de autonomia, 0 na máquina. 184, desautorizado o táxi Índia, ponto 0, pista 10, chame 2, Salvador, 11895, ajuste na 06. Apenas confirmando 132, aborda. Afirmo, ele está aqui, ponto 0, 11895, 11945. Ponto 3726, ingressa GL, posição 04. Alô Salvador, uma bom dia, tá? 3896 livrou. Tá, 3896, autorizado por seguir o táxi Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette, 3896. Confirmando o guincho por 3726, o 06? Posso confirmar o 04? 3726, posição 04. 04372. Cada 4 completo final do procedimento ILS XOI para a pista 10 e chame torre 118 decimal 95. Vai para a ILS e chama a torre 118 decimal 95. Ano 394, chama o sinal Salvador na frequência 119 decimal 8. 198. Salvador, voo 394. Voo no 394, permanece contato radar, reautorizado descida 2000 pés, ajustado 1906, autorizado sinal do procedimento ILS-XE da pista 2, pista 10, reporte no curso do localizador. Apontada no curso do localizador, voo 394. Traço número 1, qual é a posição? No 394, senhor número 1. Caso o Alfa FC em novembro está autorizado para seguir o reboque, até a posição 03, reporte ao terminal. Aqui, o Alfa FC em novembro é autorizado até o dia 23, chamará ao término, obrigado. Voo 094, chama o sinal em 119, sinal 8. 98. Salvador, bom dia, 7. Motor Salvador, bom dia, no 1184, cruza 2000 pés, a sua escuta, Puca, Aracaju. Voo 1184, contato radar na decolagem, saída Puca, subiu até o nível 370. Ok, só mantém 370, voo 1184, Puca. Contei Salvador, Papa Romeu, Barro do Azul, ingressou agora no